Hoje madruguei na estrada e vi o sol nascer, me vi sorrindo. Os seus raios coloriam o azul do mar e o verde das montanhas. Tudo em volta estava lindo, tudo estava como um conto em luz. Pássaros brincavam, flores lindas conversavam sobre o amor. Tudo estava lindo, tudo estava como um conto em luz. Pássaros brincavam, flores lindas conversavam sobre o amor.